para de falar besteira. Eu não estou de brincadeira, eu já sei de tudo. Melhor você admitir. Todo seu amor é falso, e eu fui feito de palhaço. Sei da sua traição e nem adianta mentir. Mas vou ter que acabar. Acho melhor pra gente, melhor deixar pra trás o que te impede de seguir em frente. Eu vou ter que acabar. Acho melhor pra gente, melhor deixar pra trás o que te impede de seguir em frente. Olha, eu não quero mais lembrar seu beijo, quero esquecer sua boca. De quando me abraçava forte, me beijava parecendo louca. Não quero mais lembrar seu beijo, eu quero esquecer sua boca. E quando me abraçava forte, me beijava parecendo louca. Para de falar besteira, eu não estou de brincadeira, eu já sei de tudo, melhor você admitir. E todo seu amor é falso, e eu me vejo de palhaço. Sei da sua traição e não adianta mentir. Mas vou ter que acabar. Acho melhor pra gente, melhor deixar pra trás o que te impede de seguir em frente. Mas vou ter que acabar. Eu acho melhor pra gente, melhor deixar pra trás o que te impede de seguir em frente. Olha, eu não quero mais levar seu beijo, quero esquecer sua boca. De quando me abraçava forte, me beijava parecendo louca. Eu não quero mais lembrar seu beijo, quero esquecer sua boca. De quando me abraçava forte e me beijava parecendo louca. Tá baixinho. Não quero mais lembrar seu beijo, quero esquecer sua boca. Já vai aparecer.